existe guerra sem adversário. Mais que guerra, a gente quer falar de luta. Porque luta é garra, não é briga. Briga é pra alguns dias. Agora luta é pra vida inteira. Salve, sente o nosso retorno. Já cansamos de ver as perifas no sufoco. Mais um crioulo que não se curva. Enquanto nada na miséria, outro nada na fartura. Sem cultura pra nós já chega. Sempre há mais dívida do que rango na mesa. A burguesa exploradora da miséria social. Trabalhamos o dia todo e o salário é desigual. Ninguém nasce com banditismo. Moleque sem educação vira bandido. Político não cumpriu o que foi prometido. Executivo, parlamento, judiciários corrompido. Capitalismo dividido, favela e condomínio. A TV manipulando de sócio do raciocínio. As milícias vão fazendo a chacina. Burguesia sorrindo, tomando vinho nas ilhas. Assistindo e fabricando a nossa miséria. Até o moleque com a dor, história, sua artéria. Tragédia, reação, consequência. Ninguém se portou para dar assistência. Inteligência trouxe celular, computador, dinheiro, progresso, miséria e menos amor. Pastor Feliciano, faz favor. Preconceito e racismo não é digno, moro. Sangue, suor e lágrimas o tempo inteiro. Cada barraco a nova história nos guetos. Sem máscara, sem ilusionismo. Fizeram do país o carnaval prostíbulo. Compromisso, qualquer ritmo era único. Ver o país igualitário, progresso não luto. Vem divisão justa nesse país contraditório. Quero mais pôr do sol e menos velório. Pôr do sol, lindo como ele só. E gente pra ver e viajar no seu mar de raio. Eu quero ver o pôr do sol, lindo como ele só. E gente pra ver e viajar no seu mar de raio. Pra iluminar a nossa vida é batalha, sinal é a guerra assistida, é falta de comida, a má digestão, terreno no alagado, chuva, barracão, explode, coração é jogo, é Brasil, é a morte com bala, é menino, é fuzil, mas um corpo caiu, TV não filmou, ocultaram o corpo do trabalhador, notícia deixou o brasileiro chocado, mas quem vem do gueto já tá acostumado, é barraco de taipa, a lama, o barro, cheiro de cachaça, trago de cigarro, e a população segue contente, com a disposição de pegar no batente, é escravizado pela alta patente, nos vê como fraco, sempre dependente, migalhas que caem no chão, sem direito a exigir nova reparação, pois usaram de método de opressão, armas para coagir a manifestação, e vem bomba de gás, fumaça, explicam de guardas mordendo a serviço da lei, a lei que não tem lei, fabrica o dinheiro e nas vias de fato enriquece o doleiro, do outro lado o pedreiro com a mão calejada, crianças também seguravam enxada, queria estar na escola, jogar futebol, renascer e brilhar igual estrela sol. E aqui, Júnior Brau, o meu parceiro Hernani RVM, unidos, resistentes e perseverantes, sempre. Nós por nós sempre, firmeza, na terra preta, é que nascem as árvores com os melhores frutos. Aqui é Hernani RVM.